nossa estrela, a nossa missão, a nossa família, a nossa opinião, o nosso esforço, o compromisso, a nossa amizade, a nossa união, o nosso sonho. Tem todo o esplendor. A nossa vez é a nossa vez. O nosso sonho, o nosso rei é a nossa vez. A nossa vontade, as nossas palavras, a nossa verdade, as nossas diferenças, a nossa vontade, as nossas palavras. O nosso sonho tem todo o valor. Os nossos direitos, os nossos desejos têm todo o esplendor. Nossa vez.